A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Get ready, here we go! Mais uma missão da Jukebox com mais três fantásticos sucessos. Hoje iniciamos com os Doobie Brothers, Fast Train Coming. É aqui uma versão remix de um grande clássico. Pelo meio, um outro clássico, mas dos Bee Gees, You Win Again. E como não há dois clássicos sem um terceiro, Chris de Burgh com um fabuloso tema da música romântica que pode aproveitar muito bem para dançar aí com a sua cara metade, se for claro, possível. The Lady in Red. Vão saber-lhe certamente muito bem estas recordações. Jukebox, aqui na sua rádio Antena Web.info. Give me what everybody needs.